pro seu reclamar. E é que até mesmo no reclamar, era deixa tu reclamar. E é pedir a caçarica pra vir menos a reclamar. E esse perigo no reclamar, era deixa tu reclamar. Arwah li ya blawi.